Salvador. Muito boa tarde, voo 1395, desde a formação Quebec. Confirmando a aeronave para cópia. 1856, desculpe. Boa noite, 56, boa tarde. Formação em curso Romeu, Recife 390. Aguarda a cópia, prepare a PUCA, transição Aracaju. PUCA 2 Aracaju, gente. Boa noite, 56, muito obrigado. Salve Salvador, boa tarde, abrigante 6720, livrando o serviço. A linha mantém 10. Fui reportando, seu táxi foi Juliette. Alfa, está ligado. É 2. Chama Recife 1251, alterna 1-3-3-decimal 25. 7720, vai aguardando o seu taxa Juliette. Temos um Airbus da TAM finalizando o pushback a partir da posição 10, ok? Ok, agora é a Juliette, o Airbus 672. Dona 45, pronto para notar, 1-3-9, meu mês, 3:45, autonomia alterna Guarulhos. Sem stand 3145, táxi autorizado via parte principal, taxiway Indy Alpha até o ponto de espera da 10. No ponto de espera torre em 1-8-6-12, eu ajusto 10 no 2, bom voo. Gente, táxi via parte, Indy Alpha, ponto de espera torre 1-8-6-3, no ponto de espera torre. Salvador, muito boa noite, gol 1925. Gol 1925, ponto a acordar sobre a 360 na saída Arbor Elefa. 360, saída Arbor Elefa, gol 1925. Trip 5219, contact Recife Century 126, the small zero. Olá. You are still in contact with APSF. Contact Recife Century 126, the small zero. I'm so sorry. Guardão no zero, vento no 60 graus com 7 knots. Gol 1856, pronto, cópia. Gol 1856, pronto para cópia. Autorizado Recife, nível 390, na cola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju, quando intercepta Upper Whiskey 58, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-35 e aciona 5566 no transponto. Autorizado conforme 390 Recife. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, PUCA transmissão Aracaju, onde intercepta Antirisque 58 ao destino. 1-1-9-3-5, controle de saída 5566, código transponder, gol 1-8-5-6. Protejamento correto, portão 07, chama pronto para o pushback acionamento, gol 1-8-5-6. Código quando pronto, gol 1-8-5-6, muito obrigado. Mantenho no zero. Saída da M. Adael, sobe até o 360, gol no 755. Salvador, boa tarde, hotel 3567, informação Romeu, 380, Brasília, pronto, corre. Então, 3567, boa tarde, informação Romeu, confere, autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeu, Bravo, Oscar Romeu, após voo a posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alpha, quando intercepta Upper Zulu 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-35 e aciona 5570 no transponder. Autorizado 380, decola da 1-0 com curva direita na saída Arbor, após Arbor Elefa, 1-9-3, seu controle 570, transponder, 3-7. Só confirmando, eu vi Upper Zulu 1-7 após a posição Elefa, ok? No, confirma o portão? Tá no 4, tá no 3567. Ciente, portão 04, chama pronto pro SPEC, assinamento, são 3567. Chama na pronto, SPEC, assinamento, 3567. Olá, 1215, chame controle 1-9-35, bom voo. 1-9-35, obrigado, boa tarde. Solê, Salvador, boa tarde, está 3145, passa 1510 na Dael. Aguarde, voo 9925, voo direto ao Fito. O Fito, 9925. Está 3145, contato radar, sobre 380 na saída da Dael. 380, autoriza direto da Dael, está 3145. E uma outra aeronave fazendo a mesma saída à sua frente, está 3145, mantém a saída. Frente, mantém a saída, está 3145. Voo no 601, desce para 4.000 pés, ajuste na 012, chegada bom. 4.000 pés na bomba, na 012. Azul 4206, boa noite, informação em curso Romeu, autorizado Recife, nível 370, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju, aerovia Upper Whisky 58. Controle em 1-9-35 e aciona 5565 no transponder. Autorizado 370 para a decola da 10, Aterramento correto, confirmando portão 03. Ciente no 03, já porta pronto, pushback, saneamento, azul 4206. Para autorização do pushback e acionamento. Livre acionamento, reporta táxi 354 no 5. Chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 1325, ó. Dan 3145, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 125. Recife 1251, alterna 133, 2345. De autonomia, alterna posto seguro, Serra Bravo, Papa Serra. Trip 54 no 5, táxi autorizado via parte principal, após taxiway Indy Alpha até o ponto de espera da 10. No ponto de espera torre, em 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, bom voo. 0 no 2, no ponto de espera, 2 meia dúzia, obrigado. 7415, a linha decola da 10, vento no 60 graus, com 8 knots. Decola, 8, obrigado, 54. Boa tarde, Coronel, 2, informação Quebec, cruzando 190. Voo 9612, desce para o nível de voo 050 para completar a chegada da base. 050 para completar a base, 1012. Solo Salvador, tá 3567 para pushback, estacionamento 04. Autorizado, reporta táxi, tá 3567. Autorizado, pushback, estacionamento, reportará para o táxi, 3567. Salvador, boa noite, 35495, transferência. 35495, contato radar, Fabio 3, correção 1960, na saída da El, Leda, Eliel. 160 da El, Leda, Eliel, 5495. Voo 9112, redução para 2209. 200, agora, 02. Voo 9601, no livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 601. O trip 5415, por gentileza, possibilidade de voarmos Leda da presente? Prezado Leda, trip 5415. Leda 5415. Oceaner 6143, desce para 2000 pés, ajuste na 012. 2000 pés, na 012, 6143. Gol no 6112, desce via para 3000 pés, ajuste na 012. Quem escuta aguardando para o PUT, temos o Airbus da TAM neste setor finalizando, ok? Escuta aguardando 4206. Oceaner 6143, livre LS, reporta estabilizado. Oceaner 6143. Nave no setor. Para a faixa 3567, 127 a bordo, 4 horas e 10, alternando com 01, cheque trem, livre pouso na 10, vento no 50 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 012. Trem baixado e travado de repouso na 10, 0. Solo, boa noite, como é? Pode acionar na posição? Afirmativo, já está livre o pushback no momento 07, aeronave da TAM já iniciando o táxi, ok? Boa noite, como é? O azul 4206, livre para os pré-ensinamentos, reporta táxi. Isso, lá, táxi 4206. Após o Pai da Gol na curta final, ali mantém no zero. Após o Pai da Gol na curta final, ali mantém no zero. Oceaner 6143, chama a torre 118 decimal 6. 118 decimal 6. Oceaner 6143, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 012, aguarde pista livre. Voo no 6112, desce para 2000 pés, ajuste no 012, livre LS, reporta aí, estabilizando. 2000, reporta aí, estabilizado, voo no 612. Meia 01 no solo, aos 34, livre à direita, solo 121 decimal 9. 21 nada, liberado no 601. Táxi 4206 da Azul, PLB de 92, 3 horas e 40, e 5 de autonomia, Fernanda, capital nacional da qualidade de vida, Aracaju. Azul 4206, taxa direita, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera da torre em 1 no 8, decimal meia dúzia. O ajuste no 0, no 2, bom voo. Taxi, até o ponto de espera, chama lá 262, Azul 4206, uma boa taxa. Só confirmo o POB? 2085 copiado, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera da torre em 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, bom voo, gol no 856. Fala Salvador, no 601 na Alpha. Gol no 601 no táxi via Alpha, reportante, o táxi foi Juliette para ingresso. Reportante da Juliette, no 601. Trip 5415, está autorizado voar direto de Leos. Gente, Azul 4206, boa tarde, após o Oceano na curta linha, mantenha no zero. Após a animação, 380 na saída Arbor Elefa. Atenção, 380 Arbor Elefa, tá 3562. Chanel 6143, solo alto 37, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. No 601, no Juliette 09, corrigindo, quem é a posição? 09, 601. Chanel 6143, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, posição 01, pátio principal. Alfa Juliette 01, pátio 6143. Gente, 1856, após o início da corrida do Azul, a frente ali, mantenha no zero. Estabilizado, gol no 612. Gol no 612, chama a torre, 1 no 8, decimal 6. 8, 6.